Eu vou pedir. Eu não sei ali como é que está o culto, se terminou ali já ou não. Dez horas. O relógio está lá. Terminou lá, gringo? Terminou? Mas já tem o tesoureiro, o seu Valdir aqui. Tesoureiro que é o importante. Firme, tudo bom? Bom dia, eu quero agradecer aí a comunidade pela abertura do espaço aqui para que a gente pudesse voltar aqui na São Vedelino. Eu sou o Luciano Buligon, prefeito de Chapecó, e nós estamos aqui de novo ouvindo o nosso bairro. Projeto que foi criado ano passado para que a gente pudesse construir a nossa lei orçamentária do centenário. Eu estou aqui junto com colegas de governo, secretários, tem vereadores aqui, o doutor João, o gringo que está emprestado como secretário. E os vereadores estão aqui, né? E para nós é um privilégio estar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Eu falo agora mais ou menos uns 15, 18 minutos, e depois nós passamos para a comunidade, só para localizar o que nós vamos fazer. O ano passado, então, nós andamos em 22 comunidades do interior e 50 comunidades da... Na verdade, deu até mais. Lá na IFAP, a gente andou em 3, 4 lugares lá, né? Fazendo o levantamento do quais seriam as prioridades de cada comunidade. E foi tirado pelo menos 2 ou 3 pessoas de cada comunidade que nós chamamos de delegados, que é o que deve estar aqui conosco, né? Não importa que venham outras pessoas da comunidade, mas o importante é que os delegados que foram escolhidos aquele dia aqui estejam aqui. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos rever as nossas prioridades e planejar os 4 anos de governo agora. Que um prefeito, ele faz uma lei no primeiro ano de governo dele, que a gente chama de PPA, Plano Plurianual, que é para 4 anos. Então você levanta as prioridades e projeta para 4 anos. O que o prefeito poderia ter feito? Daí as pessoas mais antigas, por exemplo, eles dizem assim, mas eu nunca vi o prefeito vir falar, pedir para fazer lei, para ouvir nós para fazer lei, né? Na verdade, isso aí é uma inovação, que é o prefeito poderia fazer a lei lá no gabinete dele. Pegava o Nemésio, pegava 2, 3 secretários, a secretária, escrevia a lei e mandava para a Câmara. Né? Aliás, isso foi, Chapecó fez durante 100 anos. Né? Só que agora, a partir do ano passado, eu prefiro ir até a comunidade, ter a oportunidade de as pessoas falarem, nós vamos ficar aqui até as 11h30 da manhã, depois vamos sair caminhando aqui, se tiver alguma coisa ainda, vamos. E ter o meu compromisso lá no Alvorada, ao meio-dia, né? E vamos ficar aqui disponível para ouvir a comunidade, as prioridades que a comunidade quer. Então é ouvir. Eu estou só falando isso aqui para dar uma noção de por que é que nós estamos aqui. E por que é que nós estamos aqui? Porque o prefeito tem tudo isso aqui na cabeça, né? Tem que planejar a cidade, tem mobilidade, tem saúde, tem plano diretor. E o que ele faz? Ou ele ouve as pessoas ou ele faz em casa. Se eu ouvir as pessoas, eu legitimo a minha atitude. Ou seja, eu estive lá num domingo de sol, ouvindo a comunidade, está tudo gravado e a comunidade diz que quer isso. Se a comunidade quer isso, não vou ser eu que não vou fazer. Aí eu vou buscar o quê? O dinheiro, que é um pouco mais difícil, mas é o que a gente tem. Então, eu já falei do plano plurianual, e nós vamos levantar as demandas aqui, depois, no fim, eu apresento quais foram as demandas levantadas no ano passado, se nós vamos mudar alguma, se alguma já foi feita, o que vai acontecer. Para nós constituir o plano plurianual, que é 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, ela é importante porque ela diz para o prefeito, ela é todo ano, essa aqui é uma vez cada 4 anos. Essa aqui é todo ano e essa aqui é todo ano. Essa aqui diz as metas dos 4 anos. Essa aqui diz o que dos 4 anos eu vou fazer esse ano, ela orienta, ela dirige. O que é dirigir? Ela diz que aquele projeto que está no PPA vai ser feito esse ano. E essa aqui é a lei do dinheiro. Essa aqui diz quanto vale a obra e da onde que vai vir o dinheiro. Então, essas leis aqui que eu vim ouvir todos vocês. Isso aqui eu gosto de botar aqui na parede para mostrar o trâmite, né? Então, o poder executivo, que é o nosso caso, vem aqui, ouve vocês e constrói essas leis aqui. Esses aqui são os prazos delas, ó. A desse ano aqui já foi, já está sancionada. E esse aqui é os prazos, né? Ela vai lá para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo debate, por isso a importância dos vereadores estar conosco aqui. O Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, não é proibido. Eles podem vir aqui se reunir, fazer reunião com vocês, para saber se aquilo que o prefeito botou na lei é ou não, né? Depois de tramitar, ela volta para nós e aí nós sancionamos e vira lei. Aí o prefeito tem que cumprir o que está lá. Vocês sabem que desde uma lâmpada, uma caneta, uma folha de papel, o prefeito não pode comprar se não tiver na lei. Mas qual é a lei, prefeito? A lei orçamentária, a lei de diretrizes e a lei do PPA. Então não adianta... Não, mas agora caiu a ponte... Não, essa ponte não estava prevista para acontecer lá. Caiu por causa da chuva. O prefeito tem todo um trâmite para fazer, ele não pode chegar lá e fazer a ponte. Aí demora, às vezes, né? Tem que construir um processo todo demorado. Eu gosto de botar isso aqui para dizer o seguinte. Eu sou um cidadão como qualquer um cidadão de Chapecó. A diferença é que me filiei a um partido político, registrei uma candidatura, me coloquei como candidato a prefeito e recebi o apoio da maioria, porque eu só tenho um voto, que nem o de vocês. Eu, o meu, só é o meu. Qual é a minha diferença dos outros? É que registrei uma candidatura e me elegi prefeito, mas continuei sendo um ser humano. Eu também tenho família, tenho que organizar minha família, assim como vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o poder público e o familiar é a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, essa figura aqui, ó. É o xereque. É um pai de família, né? Eles acham parecido comigo, eu até acho que eu sou meio bonitinho que nele. E os 3 filhos dele e a patroa. Então, o que um pai de família... Eu botei o xereque ali porque ele é um pai de família. Um pai e uma mãe, como vocês. O que ele tem na cabeça? Ele tem vestuário, roupa, calçado, moradia, aluguel, condomínio, água, luz... Ele tem o lazer, por exemplo, o jogo da Chapecoense. Quantos de nós aí? Ah, não, esse jogo eu não posso perder. Isso está no nosso orçamento. Nós temos que ter dinheiro no bolso para ir lá comprar, né? Então, o pai de família tem tudo isso na cabeça. Lazer, moradia, vestuário, saúde, alimentação, cuidados pessoais, né? As moças aí, para fazer o cabelo, a unha, para fazer uma maquiagem para uma formatura. Quanto é que custa? 250, 300? Os homens não sabem disso, mas as mulheres sabem. Aqui o meu barbeiro, aqui está aqui ele, ó, ele só cobra 40 pila para cortar o cabelo. Mas em compensação, tem que ter. Então um pai de família tem isso na cabeça. Ó. Outros, internet, cartão, presente, tem o cachorrinho, tem o gatinho, né? Olha aqui, ó, ficou doente, e daí? O pai tem isso, e o prefeito tem o quê? Por favor, Neumann. O prefeito tem aquilo ali e tem muito mais, né? Então o xerecão aqui está assustado, por quê? Porque ele, além de ter os problemas da família, né, que é, ele tem esses problemas aqui, ó. Estradas, obra, licitação, restaurante popular, acessibilidade, merenda, salário, trânsito. O comparativo... O prefeito nada mais é senão um pai de família que aumenta os seus problemas. Só isso. Então, por que é que vocês não dão tudo para os filhos? Ah, primeiro porque nós não temos dinheiro. Bom, por que é que um prefeito não faz tudo numa cidade? Pelo mesmo motivo. Vocês sabiam que a maior empresa de Chapecó virou o ano agora, até o ano passado era a BRF. Agora é a Aurora a maior empresa. Um ano da Aurora, um orçamento da Aurora, um ano. É 12 anos o orçamento do município. A Aurora publicou no jornal 8 bi e 500 milhões o orçamento. O orçamento do município de Chapecó é 700 e alguma coisa, 710. Então divide isso. Só para você ter uma noção de quanto é um desafio de uma prefeitura e o que é o desafio de uma grande empresa. Tomara que a Aurora continue crescendo e crescendo e crescendo. Eu só estou dizendo para a gente comparar. E aí, de onde é que vem o dinheiro, então, prefeito? O dinheiro do município de Chapecó, no balanço do ano passado, é assim, ó, 57% vem do governo federal. Claro que é dinheiro de imposto que nós pagamos aqui, mas vai lá para Brasília e volta. Eu gosto de botar esse número para dizer o seguinte. As pessoas dizem assim, principalmente quem visita nós, né, de fora, aí vem gente do Mato Grosso, de São Paulo, enfim, os parentes dizem assim, mas aqui em Chapecó não tem crise, né, porque aqui vocês produzem alimentos. Não. Nós temos bastante emprego, mas isso não reflete no município, porque no município a economia nacional é que interessa. Nós precisamos ir bem com a cana-de-açúcar lá em São Paulo, nós precisamos ir bem com a indústria em Minas Gerais, nós precisamos ir bem com a indústria no Rio de Janeiro, que são os estados mais fortes de indústria, para que nós possamos melhorar isso aqui. Ó. Então, nós temos tudo a ver com o governo federal, por isso que uma crise no governo federal atinge na canela os municípios, e não é diferente o município de Chapecó. 25 vem para o governo estadual e 18 realmente são recursos que entram no caixa do município de Chapecó. É disso aí que nós vivemos, é disso aí que nós pagamos mais de 150 médicos, que nós alimentamos mais de 31 mil pratos de comida, vocês sabiam? A secretária de Educação está aqui. Ó. Ela entrega por dia útil 31 mil pratos de comida para as crianças. Vocês imaginem se faltar um prato. Onde é que vai o couro do prefeito? Esticadinho e o sal grosso, aquele por cima. Pra... As demandas daqui. Essas aqui, ó, a comunidade está lá em cima. Ó. Bom dia para quem chegou agora do culto aí, bom dia. Eu sou o Luciano Buligol, prefeito. Estamos proseando. Já. São Vendelino, linha pequena, linha Monte Alegre, bairro Progresso. Essas foram as demandas que se apresentaram. Depois, se vocês quiserem não falar, a gente bota de volta aqui. Ó. Pavimentação asfáltica, verba para pavilhão da comunidade. Esse aqui é da São Medelino, que vocês lembram. Né? É, parque para as crianças, melhoria da implantação da academia ao ar livre, que é aquela que nós estamos enxergando ali. Melhoria e conservação das estradas, enfim. Essa aqui. Aqui, água amarela, praia bonita. Eu estou empurrando uma gripe com a base de Tilenol. E de vez em quando ela me dá uma enroscada aqui. Olha ali, água amarela, praia bonita, São Rafael, Palmeiras, Gramadinho, Lajado Viríssimo. Está lá o que é as comunidades, o que pediram. Repasse, construção, repasse para o ginásio, construção do centro de saúde, subvenção, construção de creche. Vai até aqui, ó, limpeza e margem do asfalto, escoamento. Isso aqui o gringo está fazendo, inclusive, lá. Andou limpando já. Vamos lá. O outro. É isso, Ana Maria? Bom. Linha Rodeio Chato e linha Henrique. Melhoria e conservação permanente das estradas, alargamento, trecho mais crítico. É, melhorias do serviço de transporte escolar, disponibilidade do transporte horário da tarde, abastecimento de água, disponibilidade... Essas aqui são as prioridades dessas duas comunidades. Aldeia Condá. Disponibilidade e ampliação da linha de transporte até a Praia Bonita, continuidade da obra do colégio, parceria da Secretaria de Cultura, realização de projetos, e vai indo até a parceria aqui, a última. Parceria entre prefeitura e comunidade para disponibilização de maquinário, lavoura e patrulha agrícola. O que que dessas prioridades está no orçamento desse ano? Está aí elas, ó. São 4 aqui da São Vendelino, 2 da Água Amarela, 3 do Rodeio Chato e 2 da Aldeia Condá. O que que aconteceu, o que que não aconteceu? Bom, agora o prefeito para de falar e quem tem que falar é a comunidade. O nosso combinado era começar às 10 horas, nós começamos. Eu disse que ia falar 18 minutos, errei, falei 17. Então agora a comunidade vai nos dizer o que que vai, como é que está, o que que vai planejar para frente e nós vamos responder. E às 11h30 da manhã nós terminamos a conversa. Tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado. Tem um vereador, que é o vereador João, ele, por acumular a função de médico, ele chegou no início aqui e me disse que ele vai ter que sair antes. Se o senhor quiser falar a qualquer momento, o senhor fica disponível, né? Porque ele tem que ter um compromisso para sair antes das 11h30. O microfone está livre aí para a comunidade, principalmente para a liderança, o tesoureiro, né? Para ver encaminhamentos. Pergunte o que vocês quiserem. Eu vou responder o que eu sei. O que eu não sei, os meus colegas de governo me ajudam. E se nós não conseguirmos responder, nós vamos mandar uma carta respondendo amanhã ou depois. Mas acho que nós não se apertamos nunca. Não vai ser agora que vamos se apertar. Tá bem? Vamos lá. Quem quiser, erga a mão aí, pega o microfone e já prega ele fogo. Eu sou da Água Amarela. Meu bom dia a todos. O que está passando lá no quadro, para nós já é o essencial. As reformas no pavilhão, as melhorias no acesso, e aquelas coisinhas que precisa para as coisas ali. O tá senhor mais lembra quanto bom. Que é a reforma do pavilhão aqui, a criação? Já tem um projetinho feito. Que é, não, em valores não. Não, não. Só que já tem um projeto feito, né? Sei. Então era isso aí, eu acho que saindo isso aí tá bom. Renovar essas aí tá bom. Tá ok. Muito obrigado. Muito bem. A Isabel tá com o microfone aí. Aqui, patrão, pode chegar lá. Então, aqui tem um grande, vou botar uma canga aí e nós vamos longe. E pior que a canga tava ali ontem. 18 no lavrado aqui. É, mas acho que eu perco para ele sempre, né? Primeiramente, bom dia a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Então, como eu cheguei um pouquinho atrasado, deu para ver que o prefeito já está lá em cima, ou já se adiantou. A gente pediu uma verba de reforma dos banheiros. E, na época, o prefeito me cobrou um projeto. Hoje, nós estamos com o projeto em mão. Temos orçamento do valor, tudo especificadinho. Tá ali, só pegar ali. Temos o valor tudo especificadinho já. E a outra coisa que eu queria saber hoje, que me fizeram a mente, faz uns 2 anos, logo que eu assumi a diretoria da comunidade, o Tangaraí me trouxe um projeto de uma construção de um baracão para assar costelão. Esse projeto a gente correu atrás, fez tudo que pediram a papelada, só que até hoje não apareceu mais. Então deixa eu entender. Está me apresentando o projeto de ampliação dos banheiros e também tem o da churrasqueira. Tem da churrasqueira que já... Churrasqueira eu ouço faz tempo. Faz tempo. Então, para mim, na minha opinião, como presidente, eu acho que seria a prioridade na reforma dos banheiros. Porque a gente tinha uma... A gente tinha uma parceria muito grande com a Vanguarda, a gente fazia os bailão, que todo mundo chama de São Vendelino, e foi parado os bailes justamente porque o banheiro não tem acesso ao povo. O espaço adequado. Está então, me dizendo que não tem baile por causa dos banheiros? Por causa dos banheiros, exatamente. Por causa dos banheiros. Então, a gente tem orçamento, o custo dos banheiros está no papel, se o prefeito quiser dar uma olhada. Tem banheiro para cadeirante, tudo certinho, como a prefeitura exige hoje a norma dos banheiros. Da minha parte, seria isso só daí. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, fico à vontade. Tá bom. Nós temos que botar os banheiros para ter baile aí de novo, senão parar de casar a turma. Quanto ao acesso com pedras irregulares ou asfalto, há essa possibilidade, a exemplo como tem no Rodeio Bonito, na Colônia Bacia e outras comunidades? É possível. Nós temos aqui... Aqui agora nós terminamos o acesso por aqui, pelo Monte Castelo, né? Nós terminamos o asfalto e tem uma decisão judicial aí que é isso que eu digo, viu? Foi bom, agora vamos tirar uma foto aí, tu entregando. Foi bom tu falar porque nós começamos a fazer o asfalto e começou a se discutir quem que fazia aquele trecho de 200 e poucos metros dentro do loteamento. Pois aí inventaram de entrar na justiça. E agora, meus amigos, o prefeito está proibido de fazer porque a justiça diz que não é o prefeito que tem que fazer. E como é que faz? Agora nós vamos esperar quantos anos a justiça decidir para saber. Muito provavelmente nós vamos começar um acesso melhor daqui para lá, porque teve uma decisão aqui, daí já recorreram, foram para Porto Alegre, e Porto Alegre disse que não é o prefeito que tem que fazer, que é a construtora. A construtora disse que não e recorreu, imagina. Por isso que eu digo, conversando, a gente se entende. Ir para a justiça em processo de obra de prefeito é a pior viagem, porque leva 3-4 anos e você foi o mandato. Eu tenho 43 meses, o nosso governo tem 43 meses de governo e a decisão judicial, às vezes, leva 5-6 anos. Mas é possível. O que nós estamos fazendo quanto às comunidades do interior? Nós estamos fazendo o projeto, e eu gosto de explicar isso sempre. O que, que acontece? Até 2014, as estradas do interior, todas elas, não tinham mapeamento, não dizia de quem que era, se era... Vocês sabem, as escrituras de vocês, umas consta a estrada, outras não consta, né? E nós precisávamos uma lei para enxergar todas elas, as estradas, e dar nome para elas. Que aí eu consigo fazer um projeto dizendo que essa estrada é do município, e daí consigo fazer o que os municípios aí do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, conseguiram. Em 2014, nós reconhecemos todas as estradas. Hoje tem uma facilidade, porque tu tira uma foto de cima e tu tem todo o alinhamento. Essas estradas aqui são todas do município hoje, e ela tem número. Cada estrada dessas é Estrada Municipal de Chapecó, EMC. Se vocês forem fazer o georreferenciamento da área rural, vai aparecer e vocês vão ter que pegar um de acordo do prefeito lá para dizer que a estrada de vocês está ou do lado ou no meio da própria terra de vocês. Então, hoje nós já temos. E com isso, nós estamos cadastrando. Nós já conseguimos lá para o turismo, lá embaixo, no São José do Capinzal, 900 mil metros de calçamento. Mas daí foi no orçamento do turismo. O que nós queremos fazer com as estradas? E a de vocês é uma, Faxinal dos Rosas é outra, Linha Cachoeira, Linha Batistello. Aonde? O Rodeio, que vai para Xaxim. Essas estradas nós estamos pedindo para o Ministério da Agricultura nos dar recurso para fazer o acesso. Então é possível, sim. Vamos botar, se tu está me dizendo, vai para as prioridades. E vamos trabalhar para isso. Aqui a facilidade que é uma comunidade muito próxima, né? Aqui, Faxinal dos Rosas, por exemplo, é muito próximo da cidade. Já Cachoeira é um pouquinho mais longe. São José do Capinzal, daí tu já vai fazer 8-9 quilômetros. Né? Mas, enfim, é possível e nós vamos colocar como prioridade. O que nós temos que ter, nós já fizemos um eito aí, que é reconhecer as estradas do interior. Todas as estradas estão reconhecidas. E sabe quantos quilômetros dá? 1.246 quilômetros de estrada de chão. Dá para ir de Chapecó até o Rio de Janeiro. Ou ir e voltar de Florianópolis. Né? O que é muita coisa quando dá essas chuvas aí, eu sei que incomoda, né? Mas para nós recuperar, a gente leva 4-5 meses, depois dando-lhe pau para conseguir recuperar. Eu já respondi aqui, né? Mas o bom é ouvir todo mundo e depois responder. Olha, o cabelo chegou aí agora, veio da missa, pelo jeito. Por que será que o apelido dele é cabelo, né? O filho do seu Róculos Schleich, de saudosa memória. Quem é que quer? Tem lima lá, cabelo? Então vou levar um saco, se me der. Tem uns pés de lima. Vamos, nós que estamos na missa. Prosiaco, prefeito. Eu estava numa comunidade esses dias, dizia, vamos, fala, fala. E um bêbado disse, ah, o senhor quer que eu fale? Me deu o microfone aqui. Aqui da... que elas estão agradecendo é a academia ao ar livre que tem do lado uma escolinha. Estão usando a escolinha ali, vó? Tá? É. Viu quanto a escolinha, você perguntou, né? Nós do Clube de Mães, agora eu, a Vilma, nós estamos, a Vani e Fopa aqui também, estamos no conselho. E a gente está usando a escolinha há muito tempo já com o Clube de Mães. A cada 15 dias a gente se reúne para conversar, bater papo, umas brincadeiras e tomar um chimarrão, bingo. É uma distração para a gente, né? Então, assim, e obrigado, né? Não sei, por vocês colocaram a academia ao ar livre ali. Ficou muito bom. As crianças também agora têm um lugar para brincar também. Mas futuramente também a gente vai querer, eu sei lá, essa comunidade, nós, Clube de Mães, vamos querer fazer um parquinho para as crianças, assim, com legal, balanço, essas coisas, assim, um lugar para eles. E ali naquele mesmo lugar, um pouquinho mais para frente aqui? Ficaria muito bom para as crianças. Vamos deixar, porque... sim, vamos deixar. Quando a gente fizer a compra dos parquinhos já... Aqui é uma área de lazer importante, é uma escolinha, que se não me engano é de parquê ali, uma escolinha. O chão é parquê ali, né? Aqueles taquinhos, não? É taco. É taco? É, taco. É os taquinhos aqui, é uma sala boa e elas estão usando. Porque resolvemos o problema ali, mas em compensação aqui no, ali tem outro problema que não está resolvido. Ainda a UDA está se... Quanto à escolinha, sim, a gente está mantendo, né? A gente faz promoção todo ano, né? Uma promoção e daí a gente mantém a hora que está estragando alguma coisa, uma pintura. A gente está sempre tentando deixar ela em ordem, né? Deixar bonita, né? Não deixar cair. Isso, importante. É. Eu visitei vocês uma vez ali, vocês estavam ali. Botar um fogão, fazer pipoca, pé de moleque, cri-cri, quentão. Bom, gente. Pois não. Depois eu quero passar para o Crestânia, né? Que tal o Crestânia? Saiu ali. Até eu acho que seria melhor o Crestânia responder a respeito de um, sim, de um distribuidor de esterco líquido, que até estava certo para nós irmos pegar esse distribuidor lá que na Ipagre. Que estava ali na Ipagre, isso, né? Então acho que o Crestânia pode responder melhor, sim, né? Queria ver como é que ficou essa situação, né? Nós estamos no aguardo, hein? Eu vou te passar aqui, daí tu fala da placa. A placa está aí? O Cristiano vai, ele está perguntando do distribuidor, que é esse do Sopel, sei lá. E até eu conversei com o senhor por telefone outro dia. Viu? Está lá no seu treinamento, da Câmara de Vereadores, me pedem se eu recebi os documentos, o prefeito já assinou, foi para Florianópolis. E eu não sei porque tanto demora, faz uns 2 meses que está o distribuidor parado no seu treinamento e os caras não mandam o documento me entregar. Eu acho que nós vamos entregar e sem os documentos de Florianópolis. Eu não queria fazer que isso aí porque... O ideal seria entregar, depois os documentos vocês dão um jeito de... Pois é, mas enquanto viu? Isso a gente ia ocupando, pelo menos, né? É, mas eu acho um absurdo isso aí, tá? Faz uns 2 meses que o prefeito já assinou esse documento e foi a Florianópolis. Tá? Então, está em andamento. Lá na Câmara de Vereadores me liga uma vez por semana. A sexta-feira ligaram de novo. Vamos aguardar, então. Me procura lá, assinamos o documento, entregamos. Tá ok. Pessoal, enquanto o prefeito conversa aí, o Nemes me ajuda aqui, ó. Nós queremos apresentar para vocês o seguinte, pessoal. Isso aqui é o nosso programa de GPS rural. Isso aqui faz o seguinte, pessoal. Ó. Na verdade, o prefeito colocou todas as ruas das comunidades de vocês hoje estão cadastradas, tá dentro de um sistema eletrônico, tá? de um celular. Isso aqui faz com que, pessoal, vocês que queiram se inscrever nesse programa, vocês vão receber um número, né? Vão receber um número aqui, a Granja dos Santos, lá na Nantinha, lá no final de um outro extremo do município, CH 115. E eu vou dar um exemplo negativo que aconteceu agora há 15 dias lá no Colégio Agrícola, prefeito. Uma menina de 12 ou 13 anos deu um AVC, né? Chamaram os bombeiros se deslocaram, ao invés de entrar no Colégio Agrícola, foram lá para a banda da Ipagre, né? Se tivesse escrito, e se o Colégio Agrícola, que é possível se cadastrar, o bombeiro sai sai com a caminhonete daqui do centro e o GPS conduz ou dá as informações para ele chegar lá no Colégio Agrícola com precisão. Isso aqui a gente fala em segurança, mas hoje em dia vamos falar assim, pessoal, vamos falar mais da questão de saúde. Essa placa aqui, alguém já tem aqui ou não? O senhor já tem. Agora tem o SAER também, aquele do helicóptero. Acontecendo alguma coisa com o senhor, como é que é o nome do senhor? O Rebelato. Acontece alguma coisa com o Rebelato vê alguém com uma atitude suspeita ao redor da casa, ou andando, vindo e indo, ele pode ligar para a polícia aciona via, tem um meio de acionar o GPS e vir na casa do Rebelato com precisão. Corpo de Bombeiros, mesma coisa, o SAMU, mesma coisa, o SAER também, acontece alguma coisa de doença, que precisa do helicóptero, colocando uma placa dessas em cima da casa, eles vão ver, vão chegar na casa do Rebelato, por esse número, é só ligar, ó, número 115, preciso de ajuda, que o pessoal vem, desloca. Prefeito, cedeu uma caminhonete para a polícia também, né? Então a coisa vai indo, é um processo, vai melhorando, mas vocês precisam, hoje nós já temos 250 cadastrados, prefeito. Obrigado. Bom, esse aqui, esse é um projeto, gente, que nasceu lá no interior de São Paulo, daí na Conferência das Cidades, e tinham feito aquele bárbaro crime aqui com o seu Rock Weber, aí no Hortifruti, ali, não sei se vocês lembram, né? E nós estávamos muito, a cidade inteira muito comovida e querendo buscar uma solução, e nós fomos copiar uma ideia lá de São Paulo. O Nemésio era o presidente da Conferência das Cidades, foi no mês de agosto desse, o pessoal veio e deu uma ideia. Então tem um que funciona lá no interior de São Paulo, e agora começou também aqui em Chapecó, né? O GPS é aquele negócio preciso, tu bota no GPS do carro do bombeiro, ele vem certo na casa, seja com neblina, com chuva, não interessa, né? Isso aqui vai nos ajudar muito, inclusive a prefeitura, ó, tal lugar, vai lá, bombeiro, saúde, a segurança pública, o carro da polícia. A prefeitura já comprou uma caminhonete diesel, que a polícia tinha pedido, que é uma caminhonete Fiat diesel, está nova, está entregue lá, estão pintando ela, para servir para isso. Chamou, só para cuidar do interior, chamou, vai lá. E o que é importante? Movimento suspeito. Vocês sabem, né? Vocês sabem que o cara desce com a caminhonete, sobe, o outro desce com outro carro, ué, esse cara não é daqui, nunca vi esse carro, né? Já dá um toque, a polícia está por aqui, já dá uma descida, não tem muita saída para o caboclo, né? Ele vai ter que sair para um lado ou para o outro, né? E aí isso nos ajuda, e melhor. Os vagabundos, né? Eles enxergam isso aqui e vão, ah, nós vamos para outro município, porque aqui é complicado, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, uma comunidade que vai bem, é quando as pessoas de bem, elas são tão audaciosas, são tão corajosas, que os de mal. Então, quando eles veem que a turma de bem se uniu, eles se mandam, né? É a história daquela, casa que tem gato não tem rato, né? Então, se nós estivermos juntos, isso aqui é uma política pública importante, não é do Buligão, isso aqui é de Chapecó, gente. Eu daqui 40 meses não sou mais prefeito, mas isso aí vai continuar, e nós precisamos se ajudar. Isso vai nos ajudar muito, inclusive para arrumar estrada, para serviço, né? Ó, é o CH 115, cada propriedade tem um número desses. né? CH60, CH70, né? E ó, ela bota no GPS e pum. Então nos ajudem, as comunidades já tem aqui, né? A gente já passa na estrada e já começa a enxergar as placas. Isso aí chama atenção. E o helicóptero é isso, né? O helicóptero vai, se uma pessoa infartar e tiver um tempo que nem hoje, ele vai lá, pega e leva para o hospital. O helicóptero ali do aeroporto, aqui na comunidade, leva 3 minutos, nem isso. Pousa em qualquer lugar onde tenha 20 metros quadrados aí de, e levanta e semana com o caboclo. Né? O pessoal está perguntando, a inscrição, a secretaria lá no... Fala. A secretaria, o pessoal, é lá no... Onde é que vocês tiram o bloco, né? Lá no... O Gilson Pagliosa, ele atende vocês lá, tá? Essa placa aí a gente manda fazer... É R$200, né? Não é conosco, é com o... Já manda direto, a gente faz a entrega direta para o cara e em um mês ele entrega a placa. E é tá? De lata, você não tem fim. É tipo um adesivo, né? Vai longe. Mais alguém? Senão a gente pode terminar antes também, não tem problema. João, vai lá. Vereador João Rosa. Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar o prefeito Boligon por essa iniciativa que eu acho tão importante, ouvir as comunidades. Talvez não consiga fazer tudo que as comunidades pedem, mas vai fazer aquilo, o que fizer, vai fazer aquilo que a comunidade pediu. E é muito importante a comunidade ser representada, e ele tem feito isso, andado o município todo, com seu secretariado, que estão aqui. E nós estamos aqui como vereador, aqui o vereador gringo também, que hoje está na secretaria, acompanhando por quê? Se ele precisar da Câmara de Vereador para referendar o que foi acordado aqui, nós acompanhamos a reunião e referendaremos lá na Câmara Municipal. E com certeza vamos precisar. Exatamente. Por isso a importância do vereador estar presente, justamente para poder lá na Câmara, que estava presente, e referendar aquilo que foi acertado com a comunidade. Queria... dizer de que aquilo que o presidente do Tangaraí solicitou, o Tangaraí é um dos clubes mais antigos aqui do município de Chapecó, e o Vando também já tinha solicitado há 2 anos, fizeram esse projeto. O ano passado não entrou no orçamento, porque quando foi entregue já, o orçamento já estava na Câmara de 2016. Agora em 2017, prefeito, o pedido que foi feito pelo presidente, nós já enviamos lá para a Fernanda, já conversamos com a Fernanda antes de ir o orçamento para a Câmara, tratando do assunto aqui do Tangaraí, da churrasqueira desse que eles fazem todo ano, esse costelão, e precisa ser coberta, e tem outras melhorias que o presidente acabou de solicitar. O Vando, estive aqui um dia com ele, estivemos olhando, um dia, inclusive num dia em que eles estavam fazendo o churrascão, que estava aqui o colega meu, o doutor Ferraboni, que estava aqui às 5 horas da manhã ajudando a assar a carne. Então, está contemplado no orçamento desse ano, já está lá, e espero que nós tenhamos pelo menos essa obra. O campo que eu vi ali, acho que está faltando, talvez está faltando o alambrado, porque as máquinas também já estiveram aqui, um pedido que fizemos lá o gabinete, estive aqui acompanhando, inclusive, no final de semana, né? E então, parabenizar a comunidade, que é muito participativa, e as lideranças do Tangaraí. Eu tenho mais conversado com o Vando, que é nosso amigo, e o pessoal do Tangaraí também, que eu agora já me sinto integrante do clube, mas não como jogador, como torcedor do Tangaraí. Então, pode ter certeza que terão lá na Câmara uma pessoa para defender os interesses dessa e de outras comunidades. Então, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, eu quero saudar a comunidade que se reúne num domingo, ao prefeito municipal que traz aqui a sua equipe, justamente para ouvir a comunidade e dizer não quando precisa dizer não, e dizer sim quando tem o recurso. É importante frisar, eu já fui prefeito, sei da dificuldade do prefeito de fazer as obras por falta de recurso. Ele falou ali dos recursos que recebe da União e do Governo do Estado. 40% desse recurso que recebe já vem carimbado. Ele é obrigado a aplicar 25% na educação e 15% em saúde. Mas Chapecó, eu falo isso de cadeira, sou médico, Se Chapecó gastar só 15% em saúde, quando chega no dia 15, no dia 10, tem que fechar tudo. Fechar os postos, porque Chapecó gasta muito mais, já que chegou a gastar 33%. Mas nunca gastou menos do que 21%, 22%. Está aqui o Nemésio, que foi secretário. E parabenizar também por esse projeto do georreferenciamento, do GPS rural. Eu digo isso, esses dias eu te fui atestar um óbito. Me chamaram, tinha morrido um senhor, e chegou só a informação, não tinha nenhum familiar, era no interior da linha Marcon, mas na verdade era na linha Independência, que eu nem sabia que tinha linha Independência. E aí andamos, erramos no local, mas cheguei lá, atrasamos um pouco, então muito importante isso. Eu digo que um dia quando precisar alguma coisa para a saúde, uma emergência, já ninguém vai errar o endereço, né? Então, isso acho que é uma conquista muito importante para a segurança, para a saúde, para a segurança da própria propriedade e para as famílias, enfim, para a região e para o município de Chapecó. Acho que é o primeiro em Santa Catarina, se não me falha a memória, lá em São Paulo, é o município de Paulínia, não me lembro bem. Mas parabéns, prefeito, por essa iniciativa, parabéns à comunidade. Em nome da Câmara Municipal de Chapecó, eu deixo aqui o meu abraço a todos. Obrigado, João. Bom, eu tenho... Só para testar aí, como é que está a situação da água aí? Está tudo certo, o poço funcionando, atendendo, tudo certo. Nós também fizemos não sei se tem alguém aqui da Praia Bonita, né? Nós andamos com as estradas lá para baixo, que foi feio o estrago lá com a chuva, né? Por causa da... Ali quando começa a cair, tanto para cá quanto para lá, é complicado. Mas só para saber se estava... E eu quero falar das estradas um pouquinho aqui, rapidamente. Nós fizemos O pessoal do interior aí sabe que nós mudamos... A Secretaria da Agricultura ficou agora com as máquinas do interior, né? Nós criamos uma superintendência e eu criei uma rubrica dentro do orçamento para receber um recurso que nós tínhamos assinado dia 8 de março. Agora eu assinei, era o Dia da Mulher, me lembro bem. Nós assinamos um convênio para repasse de 2 milhões e meio que ia dar eu ia poder fazer um levante bonito aí nas estradas, né? Agora, semana passada, mais exatamente dia 23 de maio, na hora que era para depositar a primeira parcela, o governo nos ligou dizendo que não tinha dinheiro e que não ia conseguir fazer, né? Isso é dado à economia, o Brasil do jeito que está, né? Nós aqui em Chapecó gostamos, e o prefeito também, né? Gostamos de acordar cedo, dormir tarde, trabalhar bastante, né? Mas, infelizmente, não, o nosso trabalho só não adianta. A gente precisa, como eu disse, do governo federal. Precisa que a economia nacional ande. E não é notícia, não vim aqui para dizer isso para vocês, que é só ligar a TV que vocês têm desde o início da manhã até o fim da noite. A esculhambação política que o Brasil está vivendo. Isso reflete diretamente, né? Mas, mesmo assim, gente, nós estamos com o salário em dia, nós estamos com os serviços em dia. E alguém me diz assim: prefeito, eu fui no posto, o médico me receitou e faltou o remédio. O remédio não é o prefeito que faz, não é a prefeitura. O triste é quando tu chega e não tem o médico. Aí é complicado. Ou está fechado o posto, como já aconteceu em algumas cidades. Betim, em Minas Gerais, fechou 5 postos de saúde. Então, o remédio é justamente um problema que você compra do laboratório, o laboratório às vezes não te entrega, ou às vezes o laboratório fica brigando. Agora, que enquanto vocês estavam conversando, eu tomei um remédio aqui, ó, que é um... O João sabe o que é, ó, me receitou que é para a garganta. Isso aqui, quando dá um tempo de frio, de chuva, isso aqui aumenta muito a demanda desse remédio. Então, nós se preparamos para comprar 1.000 caixas. Esse inverno começou mais cedo, já gastamos 1.200. Eu tenho que licitar, eu tenho que pegar o relatório das farmácias e dizer que eu estou gastando mais, e isso leva 30, 40 dias, e às vezes este remédio não tem no posto, mas tem no outro posto. Então eu gosto de explicar isso, porque eu não estou ali para fazer nada errado, só que às vezes tu não consegue dar a volta. E remédio não é a prefeitura que faz, a prefeitura tem que comprar de laboratório, tem que fazer, e aí você lança um edital, tem 10, 12 laboratórios que se apresentam para comprar. É só um exemplo que eu dou para dizer que nós estamos espelhando, né? O salário do nosso servidor nunca atrasou, né? O único município acima de 100 mil habitantes que conseguiu dar a reposição do servidor, desde 2005 para cá, ele está ganhando sempre a reposição inflacionária, né? E nós estamos mantendo. Mas eu gosto de dizer isso, por quê? Porque eu estou gerenciando o que é de vocês, não é meu. Então, aonde eu posso falar, eu falo. Ah, mas eu não quero ouvir, mas o que eu estou falando, eu estou. Não, mas é bom saber, prefeito, é isso aí. Estou muito feliz de ser prefeito, né? Me preparei para ser prefeito, mas eu só tinha o meu voto. E daí como é que eu ia ser se eu não tivesse o apoio de vocês, né? Então, eu quero dizer que vocês têm um prefeito que tem vontade de trabalhar, que pode errar, mas por bobagem ele não vai fazer. E vamos tocando. O ano que vem, vamos vir aqui avaliar nossas metas, né? Eu estou admitindo que as metas que vocês estão me dando são essas que estão aí. Aquelas que a gente já cumpriu. O que não cumpriu, ela vai ficando aí para nós cumprir. Me entregou aqui o projeto agora de ampliação aqui dos banheiros, né, para que a comunidade volte a ter as festividades normais aqui. Esse projeto é um projeto de 130 mil reais. Né? Eu estou levando, quero agradecer aos guris aqui, porque quando eu estive numa festa, não me lembro se foi numa festa, não ouvi no bairro, que a gente conversou. Eu acho que foi até na despedida do seu Róculos, que eu tive aqui, que os guris falaram também, que eles iam me apresentar o projeto e me apresentaram. São 130 mil para prioritariamente melhorar os banheiros e os acessos e depois pensar na churrasqueira. É isso, né? Vamos trabalhar os banheiros primeiro. Eu quero ver se eu consigo já arrumar alguma coisa esse ano e vincular esse ano, ano que vem. O melhor é vocês fazer a obra e vocês prestar conta. Esse é o melhor. Vou tentar ir por aí, porque se eu tiver que fazer licitação, aí fica mais complicado. Agora, passar numa subvenção para a comunidade fazer é melhor. Né, João? Em torno de 30, 40 mil reais, depois foi ampliado. A churrasqueira, cabelo, tu lembra quanto que era a churrasqueira, não? Mas, enfim, esse ano aí, alguma coisa nós vamos já começar a fazer para já manter... Tu lembra? Querendo saber se tem alguma possibilidade do contorno. Sim. É bom falar do contorno, né? É bom falar do contorno. Contorno. Sim. Eu já te digo bem certinho. Né? O contorno é essa ligação que o Estado de Santa Catarina quer fazer lá da 282 da Cordilheira Alta, passando lá na Caravaggio, vindo aqui por dentro pela Marcon aqui, ele passaria aqui na frente entre os dois blocos aqui, entre o Expoente e o Monte Castelo, bem aqui na frente, saindo ali no banhado do lado do Sanagioto ali, entre o cemitério e a madeireira, e cruza ali no meio, passa na frente da Alfa ali, entendeu? Cruza ali no meio e vai sair lá no Distrito Industrial, por trás do Distrito Industrial, subindo pela linha Henrique ali, sai atrás daquele mato, chegando bem no asfalto do Distrito Industrial. Esse é o trajeto. Aí que é o problema. Por que que está embasbacado isso? Porque há uma reivindicação para sair em cima da curva da São Roque, ali para o lado de cima da São Roque, que sairia em cima, 150 metros para baixo da RBS. Só que tem uma reivindicação da comunidade para que ele vá lá embaixo. É, porque ali vai pegar dentro da cidade. Não? É. Esse é o problema, o senhor já me respondeu, porque é que não saiu ainda. Né? O que que eu aconselhei, quem sou eu para aconselhar o governador? Né? Mas ele me perguntou desse assunto, segunda-feira vai fazer 15 dias amanhã. Segunda-feira, 15 dias amanhã. Eu estive com o governador e ele, por causa do nosso centenário, ele vai vir aqui dia 25 de agosto, vai transferir o governo para cá, vai despachar ali na prefeitura. E ele me disse, prefeito, o que que eu faço lá? Eu vou lhe dar uma dica, governador. O senhor faça o lançamento do contorno em duas etapas. A etapa que vem do distrito até ali na RBS, ou até aqui na Marcon, enfim, até aqui na 283, e de Cordilheira até Caravaggio, que são duas etapas, porque a encrencada está no meio ali. Ali está encrencado. E aí o governador não me disse sim nem não. Meu Deus, o que é isso? Quentão, gente. Mas vou ficar até as duas hoje. Não me dê embora que eu paro de trabalhar, só que nem cachorro magro, se me der embora. Então, o que que... O contorno, esse traçado aqui, ele não vai sair daqui. Ele vai passar no meio do banhado, isso. E vai passar aqui. Agora, dali da RBS que está encrencado. É governo do estado, uma obra cara, de 80 milhões de reais, mas não tem saída, nós vamos ter que fazer. Eu, particularmente, tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o governador tinha que fazer em duas etapas. Começar de lá, eu não sei se vocês já foram de Cordilheira, da Caravaggio até Cordilheira. É uma estrada aberta já. Ela já tem tamanho para asfalto, tudo. Não tem o que discutir. E daqui para cá, vocês também concordam. Aqui ninguém incomoda com esse assunto, né? Desviou aquele mato ali, tem umas árvores. Você sabia que tem árvore de 200 anos aí dentro do mato do Valdamere ali? Tem árvore de 200 anos catalogada aí, que eles estão fazendo um parque. Passa ali do lado desse mato, não incomoda o mato e vem por dentro aqui. É isso. Agora, quando é que vai sair? Vamos esperar o governo do estado e vamos ficar em cima. Bah, um quentão desse, ó. Senão vamos longe agora. Bom, eu quero então aqui, já vamos encaminhar para os finalmente, né? Deixar vocês curtir o final de semana. A Chapecoense só joga amanhã. O Grêmio e o Inter foram mal ontem, uma barbaridade. Tem um que está indo mais mal que o outro também. Né? É. Então, quero agradecer aqui o seu Cláudio Janoski, que é o presidente da Água Amarela, que teve a oportunidade de dar voz aqui à comunidade. Ao Sabides Quirubim, que é o presidente da São Vendelino. O Adriano Rebelato e a Dilce Rebelato, que falaram aqui. O Manuel e o Vitório, que também falaram agora por último. Foram vocês que nos deram voz aqui à comunidade. O prefeito está muito feliz de estar aqui. Eu sou vice-prefeito desde 2013 e essa aqui é a reunião de 223. Já presidi 223 reuniões que nem essa aqui. Umas maiores, outras menores, umas mais demoradas, outras nem tanto. Mas estou muito feliz porque é assim que a gente faz um governo. Eu não sei de tudo, mas sou o gerente da cidade e eu preciso que vocês, como os meus conterrâneos, me digam o que, que temos que fazer. A cidade vai bem, nós estamos fazendo 100 anos, agora dia 25. Quero convidar vocês todos, ontem teve dois grandes eventos. Todo dia tem eventos, é só procurar lá. Né? Ontem teve dois belíssimos eventos, uma noite fria, mas muito bom, eu estive lá. Teve um evento que eu não consegui chegar, que é o do esporte, né? Mas, enfim, são momentos diferentes que nós estamos vivendo. E nós vivemos numa cidade, gente, que exporta comida e serviços para 60 países do mundo. A nossa cidade, há 50 anos atrás, era a menor, senhor Rebelato, com muito respeito, a Concórdia. Né? Concórdia era maior que Chapecó. Hoje, tu bota duas Concórdia e meia dentro de Chapecó. Nós fomos emancipados junto com Joaçaba, com Porto União, com Mafra. As três cidades que se emanciparam junto com Chapecó, as três vêm para dentro aqui e não dá a nossa cidade. Então a nossa cidade se fez com muito trabalho daqueles que vieram para cá 100 anos atrás, daqueles que vieram a 80, daqueles que vieram a 30, daqueles que vieram a 5, daqueles que estão chegando. Tem muita gente boa chegando para trabalhar para a nossa cidade. Nós temos que ter orgulho do Chapecó. E Chapecó cresce 3,5%, 4% ao ano. Isso quer dizer que se nós continuar crescendo desse jeito, em 60 anos, vocês sabem que a maior cidade de Santa Catarina é Joinville. Joinville tem 160 e poucos anos. Né? em 60 anos, 55, 60 anos, Chapecó será a maior cidade de Santa Catarina também, crescendo do jeito que está crescendo. Então nós temos que ter muito orgulho da nossa cidade, continuar trabalhando. Ah, mas eu não gosto desse prefeito. Não tem problema, daqui 4 anos muda, vem outro. Mas vamos trabalhar pela cidade, não precisa gostar do prefeito, tem que gostar da cidade. O cargo é muito maior que o meu, eu sou pequeno diante do cargo de prefeito. Então daqui 40 meses, aí tira esse e bota outro, mas vamos cuidar da nossa cidade, vamos defender a nossa cidade. Passamos por um momento difícil, muito, nunca mais na vida vamos passar igual o último novembro. Se reconstruímos, a nossa Chapecoense que mostra nós para o mundo está aí firme e forte. Né? Estamos passando um momento turbulento, mas vai passar, vai melhorar. E eu peço o apoio de vocês pela cidade, não para mim nem para o nosso governo, mas pela cidade. Vamos ajudar a defender, nós estamos aí para fazer o que é certo. Estamos lá para ouvir, se tem algum problema, nos procure. Procure a Câmara de Vereadores. Os vereadores, a sua grande maioria, são gente que nos ajuda. Né? Grande maioria, grande, grande, de longe. Está aí os deputados que nos ajudam. Né? Os deputados, tem o João, tem o Merizio, tem todos os deputados que têm voto aqui, que venham, que nos ajudem. Vocês têm contato com o Pedro Czai, têm contato com o Colato, têm contato com o Maldani. Peçam para eles ajudar nós, gente. Não é eu. É ajudar a cidade, é eles que vão falar, eu não vou falar. É isso que tenho que faço um apelo. Muito obrigado por todos estarem aqui, um dia frio, mas um domingo bonito. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado pelo quentão que vamos tomar e que tenham um abençoado domingo com a família de vocês. Obrigado e até mais.